posição de parada? Estrada no pote principal. Destino final, posição 8. Ok, golfo no final autorizado, eu posso finalizar no portão 8. Ok, autorizado. Já, portão 8. Obrigado. Controle, Oxalé 625, no ponto 50, pode chamar o sistema. Bradesco, no chame centro Recife, frequência Lagoa 5, decimal 1, alterna no 23, decimal 80. 1251-123-80, obrigado, bom dia, senhorita, 625 conosco. Bom dia. Salvador, bom dia, o Tano 1133, pode ficar pronto. Tano 1133, autoridade ingresso da colagem 08089. Juliano, agente de coral, Tano 1133. Tano 1173, decolador 51, chama o controle 199, décima 8. Tano 98, obrigado. Tano Salvador, bom dia, o Tano 1173. Tano 1173, contato rebate, vai para o nível de voo 340, via centro da EL. Via da EL, 340, para o 9173. 2399, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 93, decimal 80. Bom dia. Bom dia, obrigado. Proição 9173, chame centro Recife, frequência 925, decimal 1, alterno 93, decimal 80. Motor 3517, informação Delta, faixa 230. Proição 9173, copiou o controle. 3597, aciona identificação, chegada bom, foi autorizada. Pensa para 4000 pés, altímetro no 03. Forma que o procedimento em uso é o NP21 da pista no 0, tá 3597. Autoridade de pessoal RNAS, da 10? Afirmativo, 3597, após a posição pelo, vai para o Revita 366. Positivo, pode o apelo da presença de autoridade. A linha de cola, azul, 090 graus, 8 metros. Ciente, 19-8, boa sorte, até a próxima, 4040, até mais. Controle Azul 4040, transfere nosso escutante. Azul 4040, contato radar, suba para o nível de voo 360, voo direto posição elétrica. Ciente, tarefa da presente, 4040. Controle de Salvador, muito bom dia, Oceania 225, com a informação Delta. Oceania 225, está em contato radar para Caconde no momento, voo para a posição Bonf, para interceptar a chegada Bonf. Altímetro em Salvador 1003, chame quando pronto para descida. Ciente, vai voar a posição Bonf e ajuste a 013, o Paraná 2. Então, 3597, após pelo, desça para 2500 pés, QNH1063. Após pelo, voe posição, correção, voe para Serra Vita 366. Autorizado a sinal do procedimento agendado da pista no zero. Reporte passando Serra Vita 366, então 3597. 3517, após pelo, está autorizado o procedimento, desce para 2500. Informará passando Serra Vita 366, TAM 3597. Serviço, aqui está dando NDD. Afirmativo, é procedimento em uso. É, eu posso efetuar o RNAB? Afirmativo, mantenha a chegada após a posição pelo. Após pelo, voe Serra Vita 366. Após pelo, voe Serra Vita 366. Muito grato, meu Deus. Para 4.000 pés, QNH1063. 4.000, mandando uma vez. Azul 4040. Prossiga, azul 4040. Pode voar, Mopso. Aguarde coordenação, azul 4040. É. Panamá 225, voo direto Serra Vita 367. Direto Serra Vita 367, Panamá 225. Passando 366, até 3597. 3597, Channel 4, 118, decimal 95. 18,95, tá bom. Torre Salvador 357 da TAM, passou Serra Vitor 366, estabilizado. Imediata 3597, avistado, pouso autorizado, 080 graus, 079. Pouso autorizado, 357. Azul 4040, autorizado pelo Centro Recife, direta posição UTGIR. UTGIR, obrigado, Azul 4040. Azul 4040, chame centro Recife, 126 decimal 0, ao término 128 decimal 8. 3028, bom dia. Bom dia. Na 6225, autorizado procedimento RNAV, reporte passando Serra Vita 366. Autorizado RNAV, Salvador, Golf Campo Quebec no Flaque 3. Prossiga. Golf Campo Quebec solicita autorização para reboque para o pátio principal, posição número 10. Golf Campo Quebec autorizado iniciar o reboque, reporta para ingresso no pátio principal na saída do pátio 3. Aguardará. Pronto, autorizado iniciar. Só reporta para ingressar no pátio cristão. Reportará. Rua 9996, bom dia, autorizado direto à posição Monfe, deixa para 4000 pés, ajuste no 013. Salvador, bom dia, voo 961, passe espera a zero. Voo 961, decolagem autorizada. Aline decola, 060 graus, 059. Aline decola, pista 0, voo 961. Gol 1901, decola 224, 1980. Sou zero controle, gol 96. Controle de Salvador, bom dia, gol 96, decolando aí. Gol 961, bom dia, contato radar, subotado nível 360, após 2000 país autorizado direto Leda. Após 2000 direto Leda, 961, passo 360. Controle Salvador, Saneme 225, passou o serviço 366. Saneme 225, complete procedimento, chame a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Sané 6225, final RNAV, pista 1-0. Sané 225, autorizado pouso, 0,0 graus, 4 marcas. Teve pouso na 1-0, Sané 6225. Oi, Salvador, é o Gol Golf Down Quebec no ponto de espera para ingressar no parque principal, agora em direção ao 09. Obrigado, chama a pena. Chama lá. O 9916 irá efetuar o embedezo da pista no zero e irá solicitar a aeronave. Nada, está visto entrar pelo 367. Sim, o 9916 vai direto para a revista 367, autorizado o procedimento da aeronave e reporte passando para a revista 366. Para o 367, é o 9366, Gol 9916. Do 1961, Semicentro Recife, 125 decima 1, alterne 123 decima 8. 251, 238, com Recife, Gol 961. 0093, autorizado a chegada bom, segura para 4.000 pés, ajuste na 013. Afirmativa, Renan disponível. Gente, autorizado direto a Serra Vita 367, você para 4.000 pés, eu lixo na 013. Salvador, gol, então Quebec informa, Sam Rebox, bom dia, obrigado. Change. Passou 366, gol 18, correção 991 no meio, sabe estamos? Gol 99 no meio, completo procedimento, chama a torre 118, decimal 95. 95. Salvador, gol 99 no meio, passando Sierra Vitor 366, avistando, baixo travado. Gente, gol 99 no meio, agora utilização escura. Na escuta. 99 no meio, autorizado pouso, pista no zero, vento variável, 3 nós. Pegou pouso para gol, 1, correção 99 no meio. Rio 5973, bom dia, autorizado a chegada na área, deixa para o nível 050. Rio 5973, inicialmente mantenha a chegada, número 2 na aproximação, quando possível será autorizado. Direita 219, com 99 no meio. 5973 irá efetuar o NBBZU da pista 10 e irá solicitar o procedimento da aeronave. Sente, Rio 5973, da presente voo direto à posição Duna, desça para 2.000 pés e ajuste chama 013, autorizado o procedimento NBBZU da pista 10. Ok, autorizado para fazer direto Duna.